Foda-se. Gênios do lo-fi, os tons púrpura. Frente ao equinócio, eu vejo a grande da Latina penetrar o Atlântico com seus cânticos e lírios flutuando. E o negócio é como um overlay de paz no inferno de Dante. Nos píncaros do planeta sem planilha, feito din. E a guerra começa nos escudos de marfim. Eu vou firmar as pálpebras pra encurtar os laços maços como fios de aço e o cetim. Foda-se. Nós somos mar e sertão, desde que a mar é sertão. Não é só viver de seitã ou lança hit sem tom. É como um self diz, tudo que eu quero pra nós não condiz. E as folhas não me aceitam, então fodam-se as chuvas de maio. Fodam-se os terços de ouro, fodam-se as contas de ontem. Ou o dragão Ouroboros, fodam-se as dores, os remédios, os partos. Sou núcleo avivado de toda essa porra, então foda-se. Eu visto as asas de quem voa mais baixo que eu. Eu vou pro alto e consigo ver tudo de cima. A rima é tipo um conversor no fundo dos meus olhos. Tudo isso eu traduzi em pleno fogo Prometeu. Protótipos fizeram teto preto revoltado. A ponta apaga, eu perdi o rebolado preterido. Dos contos de Alê Abreu, volta ao meu preferido. Os comprimidos deixam apagado aquelas coisas que me contavam na adolescência. Adoeceram cada linha do meu raciocínio. Até que vi que os quebrados valiam a pena. E como Eric Shaw, bebi algumas e tive domínio. Era só mais um domingo vestido de ódio. Seres humanos perdidos violentando replays. Trocando drogas por palavras, escalei o pódio. E atirei todas minhas flechas em testas de reis. Foda-se.